puta que cai cada segundo, a lágrima que cai cada segundo, o sangue que circula, escorre e cai cada segundo. Acerta o chão e a velocidade se intensifica. O suicida se identifica. Na terra onde quem fala muito se complica. É na terra onde quem fala pouco seu dente fica. No lugar onde a tempestade não possa alcançar. Mas é necessário se molhar pra avançar. Mas é necessário avançar pra alcançar. Entre raios e trovões são corações como granizo. E frio abaixo de zero grau. O mito que após a tempestade vem o sol. Fica mais difícil acreditar quando olhamos para o céu. Eu vejo tudo cinza nesse verde amarelo, sim. E o poder paralelo é de fato. O poder paralelo é vermes, germes invisíveis que batem o martelo, alterando o clima. Alquimia confunde a meteorologia. Falsos profetas virão, muitos se ajoelharão e ouvirão. Mas só os fortes verão o inverno travestido de verão. E o velho sábio disse que o sol brilha pra todos. É só perceber uma chance dada pela vida e não vacilar, nem se emocionar. Porque desde que a gente nasce se inicia a contagem regressiva. Será, será, será, tudo vem, tudo vai. Chuva vem, chuva vai, tudo bem, não tá mais. Eu também quero paz, sou mais um na correria com meu bonde, minha família, minha gangue, minha máfia, minha quadrilha. Chame como quiser, ninguém me pede cena. Aqui não tem ator. Se não entendeu, lamento, a pista não tem trado. Tô apesar dos mandados, dando uma de dublador. Se os mano achar ficar no plato, seja, tempo fechou. Falsos profetas virão, muitos se ajoelharão e ouvirão. Falsos profetas virão, mas só os fortes virão. Falsos profetas virão, muitos se ajoelharão e ouvirão. Mas só os fortes verão. O inverno travestido de verão. Meu velho sábio disse que o sol brilha pra todos. É só perceber uma chance dada pela vida e não vacilar, nem se emocionar. Porque desde que a gente nasce se inicia a contagem regressiva. Será? Fumo um cigarro, vejo a vida passar da janela. Fumo um cigarro, vejo a chuva cair da janela. Fumo um cigarro, vejo a vida chamar da janela. Pago o cigarro, vou pra rua, cansei da janela. Nos virando enquanto o astro rei não volta, fugindo da derrota. E o mundo vem pra entorpecer, mais gente de pensamentos. E a minha alma transborda, e se eu passar a minha visão, quem que vai me entender? Quem que vai me entender? Quem que vai me entender? Quem que vai me entender? Deixa chover, deixa molhar, lavar, regar, destruir, purificar. Então deixa chover, deixa molhar, lavar, regar, destruir, purificar. Então deixa chover, deixa molhar, lavar, regar, destruir, purificar. O céu te ouve, escuta, as nuvens gritam, berra. É só um reflexo que rola da terra, espelho da terra, se liga, bandido, poupão.